vou por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri em cada esquina aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Legal, nós estamos aqui com o Coração Sertanejo. Que gostoso estar aqui com você, hein, tocando essa música para todo o Brasil. Esse Brasil de meu Deus, onde quer que você esteja, a nível nacional. Eu sei que a gente chega em muitos lugares, até em outros países. Você acompanha o Zé Brito. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E a gente só tem a agradecer esses amigos que a gente faz através da internet, pessoas que a gente conversa nesse Brasil de meu Deus. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais uma música chegando e o Zé Luquinho, tenho certeza que preparou aquela ajeitada agora para você. Mais ou menos assim. Coração Sertanejo. Sendo obrigado a trocar seu amor pela grande dor que hoje estou sentindo. Por fora escondo o meu sofrimento, mas sei que por dentro eu estou mentindo. É quase loucura o meu proceder, pois sem você sou uma vida morta. Para não morrer de saudade e paixão, através do rádio com esta canção estou implorando pela sua volta. Vai, vai canção sofrida, vai dizer a ela que o pranto me consome. Deste pobre homem.

me faz lembrar de nós dois. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Toda noite antes de dormir, eu rezo. Agradeço a Deus por nosso amor ser eterno. Penso em nós dois e de tanta emoção, às vezes eu choro. Beijo sua boca, abraço seu corpo, adormeço em seu colo. Beijo sua boca, abraço seu corpo, adormeço em seu colo. Amor tão forte assim não existe igual. Somos um caso raro, uma atração fatal. História de cinema na vida real. Nós dois nos completamos de forma ideal. Nós somos um pro outro a parte que faltava. Amor puro e sincero que jamais se acaba. Somos dois em um só, vivendo lado a lado, eternamente dois apaixonados. Assim não existe igual. Somos um caso raro, uma atração fatal. História de cinema na vida real. Nós dois nos completamos de forma ideal. Nós somos um pro outro a parte que faltava. Amor puro e sincero que jamais se acaba. Somos dois em um só, vivendo lado a lado, eternamente dois apaixonados. Eternamente dois apaixonados. E depois de ouvir esse modão gostoso aí que o Zé Luquinha colocou hoje, ele tá derramado também. Zé Luquinha, vou falar pra você, né? Vai lá hoje, viu, Zé? Você sabe onde nós vamos hoje, hein? Ei, ai, ai, daqui a pouquinho eu volto com mais músicas, não sai daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Rapaz portando maconha tenta fugir da polícia e é morto a tiro. Homem que cometeu suicídio era usuário de cocaína há 12 anos. Viciado em crack põe fogo na casa e mata a própria família. Bateu forte numa árvore. O motorista estava bêbado e morreu na hora. As drogas matam de várias maneiras. Aprenda a viver sem elas. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Legal, nós estamos voltando aqui com o Coração Sertanejo. Ê, Zé Luquinha, hoje nós vamos lá. Convidaram você lá pra festa, lá não, não, mas eu levo você, viu? Você é um cara bom, um cara ajeitado. Vamos tocar a música? Essa aí, ó. Essa mesmo, essa você começou a tocar. Toca essa aí. Ô, saudade! São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e este medo de perder você que amo me faz tão fria e indiferente às situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. No acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor, apostadores da nossa grande dor. Metade amigo que aplaude nos devora. Só mesmo o amor de corpo e alma pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha e receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor num quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. Coração Sertanejo. Meu bem, não seja louca em me trair um momento sequer. Meu bem, pois eu casei contigo pra ser o seu homem e ter você pra ser minha mulher. Meu bem, em toda a minha vida eu nunca fui passado para trás. Porém, se isso acontecer, não sei o que posso fazer, pois um homem traído sofre demais. Meu bem, eu sei que você é honesta, mas isso serve de alerta pra num futuro não acontecer. Meu bem, nosso amor é tão bonito, mas o ciúme me deixa aflito, porque não quero jamais te perder. Meu bem, eu sei que você, mas isso serve de alerta pra no futuro não acontecer. Meu bem, o nosso amor é tão bonito, mas o ciúme me deixa aflito, porque não quero jamais te perder. Porque não quero jamais te perder. Vivendo a vida com emoção. Coração Sertanejo. Nova esperança, O vento bom respira paz, de longe traz uma lembrança. Quem dera estar ao lado seu e recordar o que já fomos, o sonho lindo, amor, criança, momentos bons que já passamos. Tantos que o tempo não conseguiu levar. Todo sol deixa sombras em cada manhã. Tudo foi tão bonito, jamais vou esquecer. Toda vez que o vento soprar, vou lembrar. Momentos bons que já passamos. Foram tantos que o tempo não conseguiu levar. Todo sol deixa sombras em cada manhã. Tudo foi tão bonito, jamais vou esquecer. Toda vez que o vento soprar, vou lembrar você. Você. Você. Os sucessos da música sertaneja contagia o seu coração também sertanejo. Paixão, esse é o coração sertanejo, hein, tocando aquela música. Ê, Zé Luquinha, tem uma história boa pra contar pra você, viu, Cabuca? É, mas depois eu conto. Vou contar em off no ar, dá problema, viu? Ah, é, a mulher tá acompanhando lá. Ô, Mala Senhora, toca uma música que ela gostou. Eu tô derramado hoje, toca a música aí. Ô, saudade! Coração sertanejo. As montanhas se escondem entre as nuvens e meus olhos se escondem entre os seus. Dissolvemos qual um gelo no dilúvio esse amor gostoso que é um dom de Deus. Seu abraço me envolve feito forca, feito algema, feito corda, feito nó. Nosso amor é um cheque que só Deus endossa, pra sacar todo o prazer de uma vez só. Ninguém melhor que nós pode saber o que é o amor. Pode viver tanta paixão. Ninguém melhor que nós pode saber o que queremos. Se nós temos o mesmo pecado e o mesmo veneno. Música.

Ei, hoje eu tô apaixonado hoje. O homem pode chorar não, né, Zaruquinha? O homem não pode chorar não, né? Mas tem vezes que não tem jeito, não. Ele chora escondido, porque a mulher quando vai embora deixa o homem derramado, né? Aí ele esconde no cantinho, ah, sem querer ele chora. E como chora, Zaruquinha? Ô, trem, passa lá e deita, Naná! Coração Sertanejo. Brigamos se nos amamos. Profundamente. Por que tornamos tão infelizes os corações? Se nossos corpos se apaixonaram perdidamente, nos ofendemos, depois sofremos. Inutilmente, nosso castigo é o ciúme e nada mais. Tornou-se apenas realidade de dor. Porque o nosso ciúme maldito foi destruir um sonho tão bonito quando matou o nosso bendito amor. Tornou-se apenas realidade de dor. Porque o nosso ciúme maldito foi destruir um sonho tão bonito quando matou o nosso bendito Você está ouvindo Coração Sertanejo. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes estado do Paraná, não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Quase louco de amor, fui procurar a menina, passei por Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, fui a Cornélio Procópio, Bandeirantes e Londrina.

Já vi em sua vida outro homem. Me falou que tem por ele o maior amor do mundo. Disse tudo e logo revelou meu nome. Você é meu favo de mel, pedaço do céu do meu coração. Você, você, meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão. Mas você me respondeu tão decidida que havia em sua vida outro homem. Me falou que tem por ele o maior amor do mundo. Disse tudo e logo revelou meu nome. Você é meu favo de mel, pedaço do céu do meu coração. Você, você, meu raio de luz, a luz que conduz. Segura, Marrone. A nossa paixão. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Quando eu sonhava, eu olhava nossa casa de sapé. Enxergava em pensamento nossa casa de cimento e contava pra mulher. Quando eu sonhava, enxergava nossa casa de cimento. Grandes portas e janelas pra ver o rostinho dela refrescado pelo vento. Mas o tempo foi passando, eu peguei a mulher e as crianças e parti. Cheguei na grande cidade, cheio de felicidade, só queria progredir. A verdade foi chegando, eu notei grandes portas e janelas se fechando. Hoje aqui já não me iludo, embaixo de um viaduto onde a gente tá morando. Portas e janelas, só de longe a gente vê. Nossa casa de cimento, francamente é de doer. Portas e janelas, vai morrendo a nossa fé. Se sonhar fosse pecado, não teria abandonado nossa casa de sapé. Mas o tempo foi passando, eu peguei a mulher e as crianças e parti. Cheguei na grande cidade, cheio de felicidade, só queria progredir. A verdade foi chegando, eu notei grandes portas e janelas se fechando. Hoje aqui já não me iludo, embaixo de um viaduto onde a gente tá morando. Portas e janelas, só de longe a gente vê. Nossa casa de cimento, francamente é de doer. Portas e janelas, vai morrendo a nossa fé. Se sonhar fosse pecado, não teria abandonado nossa casa de sapé. Se sonhar fosse pecado, não teria abandonado nossa casa de sapé. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. É, Coração Sertanejo, oh, que gostoso, hein? Ai, ai, ai, você que tá aí em casa aí acompanhando, tá sentado. Mas, Aruguinha, você conhece o Cheque Boi, hein? Já viu falar do Cheque Boi, não? Não? Por que você tá dando risada? Você não conhece o Cheque Boi? Cheque Boi é aquele que o cara passa e o caboclo pega e faz assim. Tem muito cheque, depois vou contar pro seu. O cheque tá certo. Você dá risada, né? Vamos de música, rolando mais um sucesso, mais ou menos assim. Coração Sertanejo. A dona da minha vida tem olhos claros e rosto moreno. No corpo calor imenso, nos lábios quentes, doce veneno. No calor do seu abraço, perde o compasso meu coração. Aumenta a adrenalina, essa menina é tentação. É macia feito lebre, são 40 graus de febre, de amor e de paixão. Que fique comigo e seja bem-vinda. Ai, diabinha linda, se você for um castigo, que fique comigo pro resto da vida. Coração Sertanejo. Que música gostosa essa, hein? Essa mexeu, hein? Fez eu lembrar, hein? Ei, paixão! Seu amor é uma semente, o meu coração é um jardim que simplesmente foi crescendo e tomou conta de mim. Eu vou pro intervalo, senão eu vou chorar aqui. Eu vou pro intervalo e daqui a pouquinho eu volto, não saio daí com mais músicas no programa Zé Brito. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É

peito pica, pau na madeira, vai bicando, vai bicando. A saudade no meu peito vai sangrando, machucando. Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Eu estava aqui sozinho e você apareceu. Eu provei do seu carinho, seu calor me aqueceu. Na fogueira da paixão, meu desejo se acendeu. E no frio da solidão, tô sofrendo seu adeus. Feito pica-pau na madeira, vai bicando, a saudade no meu peito vai sangrando, machucando. Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Seu amor jogou a flecha e acertou meu coração. O meu peito que era festa, hoje chora solidão. O sol da felicidade minha vida clareou. E uma chuva de saudade sobre mim se derramou. Feito pica-pau na madeira, vai bicando, a saudade no meu peito vai sangrando, machucando. Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Ô, pica-pau, que na madeira vai bicando, e a saudade no meu peito continua machucando. Você veio com promessas, me encheu de esperança. Foi embora tão depressa, me deixando só lembranças. Você me tirou do fogo, mas me atirou na brasa. Me livrou de uma gaiola, mas cortou as minhas asas. Feito pica-pau na madeira, vai bicando, a saudade no meu peito vai sangrando, machucando. Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha. Apresentação Zé Brito. É legal, Coração Sertanejo. Oi, ai, ai, hein? Pra você que tá apaixonado aí, tá em busca da sua alma gêmea, só tá encontrando alma penada, cuidado, hein? O problema deve ser com você. Você tá bom de chaveca aí, ô Zé Luquinha, tá? Você é bom de chaveca? Você consegue chegar assim e conversar? Ou é aquele caboclo que chega, encosta e fica ali olhando, igual curianga, assim, né? Igual aquele... Você é o famoso garanhão coruja, só senta e fica olhando a mulher, né? Não fala nada. Então tá certo. A você, mais uma vez, tá acompanhando aí, ó, nesse Brasil de meu Deus, um abraço do Zé Brito, onde quer que você esteja, um abraço do Zé Brito. Quando se sente só e não for por dó, pode me chamar, eu vou. Quando estiver sem sono, eu lhe telefono, amigo ainda sou. Quando o verão fugir e o frio insistir em te machucar, queimar, não tema solidão, em qualquer canção você vai me encontrar. Quando na noite escura estiver segura que já me esqueceu,

deixou chorar. Foi numa festa, num baile, em algum lugar. Nossas vidas se uniram por um olhar. Tive dançar no meu olhar. Quando dois olhos se olham no mesmo olhar, o coração não vivendo a vida com emoção. Coração Sertanejo. Dê-me um beijo, amor, tenho que partir, já chegou a hora. Por tão pouco tempo nós fomos felizes, mal nos conhecemos e já vou embora. Até breve, amor, o nosso segredo não vou revelar. Guardarei somente as belas lembranças. Por favor, te peço, não fique a chorar. Vou partir feliz, porque essa noite, tão linda em meus braços, você renasceu para uma nova vida cheia de alegrias. Uma noite de amor entre você e eu. Fique em paz, amor, é o que mais quero. Um dia espero te reencontrar, recordarmos juntos as horas de amor, e esse sonho lindo não vai acabar. Quando bem distante de ti estiver, sei que chorarei. E nas madrugadas vou sofrer demais, porque sei que nunca te esquecerei. Vou lembrar você sempre que ouvir canções de amor, como esta que canto pra você agora, que nasceu da nossa noite de amor. Vou partir feliz, porque essa noite, tão linda em meus braços, você renasceu para uma nova vida cheia de alegrias. Uma noite de amor entre você e eu. Fique em paz, amor, é o que mais quero. Um dia espero te reencontrar, recordarmos juntos as horas de amor, e este sonho lindo não vai acabar. É, você que está acompanhando o Coração Sertanejo, um abraço para você. Vou pro intervalinho, rápido intervalo e eu volto. É o tempinho de você tomar uma água e ouvir outra música sertaneja aqui com o Zé Brito. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Legal, nós estamos de volta com o Coração Sertanejo. Ei, meu Deus do céu, hein? Ah, que música gostosa. Nem vou falar muito, porque essa aí, ó, que o Zé Luquinha já começou a tocar, essa aí mexe comigo, hein? Ô, paixão, faz isso comigo não, trem. O dia que você for embora, você me avisa, porque eu vou pegar a mala e eu vou junto com você. É, porque ficar longe de ti? Ah, não dá não. Ô, paixão. Coração Sertanejo.

cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela é. Fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal. Zé Brito está apresentando programa Coração Sertanejo. Programa Coração Sertanejo. Ai, ai, ai, agora nós estamos, né? Tão importante, né, Zé Luquinha? Todo o território nacional, nós estamos aí levando aquela música sertaneja, onde quer que você esteja, em todo o território nacional, para todo o Brasil. Zé Brito e Zé Luquinha, eu tenho certeza, Coração Sertanejo, ah, é muito mais com você. Coração Sertanejo. Se misturam no amor, no doce cansaço de um lindo final. Ficamos molhados dos pés à cabeça, na febre que dá um calor sensual. Seus fios de cabelo se enroscam em meus lábios, cabelos que saem com mordidas e beijos, cabeças que pensam um só pensamento. Dois corpos à entrega total de um momento, momento sublime de eternos desejos. Prazer e suor me dão maior sensação, porque neste amor eu sinto que sou parte de você. Quando é frio, não tem graça nenhuma. O nosso é tão quente, me deixa feliz. As mãos que procuram contatos no outro, a boca querendo dizer o que não diz. Ao passar a fase da alucinação, é que percebemos a desordem total da cama macia num branco lençol. Dois corpos entregues ao prazer e suor, felizes despertam pra vida real. Prazer e suor me dão maior sensação, porque neste amor eu sinto que sou. Coração Sertanejo. Saudades, reviver bons tempos, minha mente quis. Voltar ao passado é sofrer duas vezes, mesmo assim talvez poderei ser feliz. Quem que não deseja a saudosa infância, sendo uma esperança que não tem raiz. Vejo minhas glórias no espelho da vida, em cenas repetidas de um lindo matiz. Na tela do tempo eu vejo uma flor brincando de amor no jardim da vida. Sorriso nos lábios, bonita, inocente, que amei loucamente em sua idade florida. Sinto no vento o sabor dos seus beijos, mas não a vejo, é um sonho sem guarida. Perdi seu amor na corrida dos anos, foi um oceano de mágoa sentida. E hoje perdido no espaço do mundo, é um sono profundo, espero chegar na longa estrada da vida, vou indo. Adeus, vou pedindo para me ajudar vencer as barreiras da vida enganosa, marés perigosas poder atravessar. Quem foi derrotado por falsos amores, no mundo de flores espera morar. Coração Sertanejo. É isso aí, amigo. É aqui comigo que eu quero ver. Quebrei a taça da amargura. É, chegamos ao final de mais um programa Coração Sertanejo, agradecendo aqui nos comandos técnicos meu colega, esse cara de tacho aqui, o Zé Luquinha, a comunicação de Zé Brito, prometendo voltar com você no próximo programa, querendo Deus. O sol que andava meio ausente voltou a brilhar novamente no sorriso da mulher.